linda te encontrar. Estrela primeira do meu céu, princesa tu és. É bela o teu rosto, tira o véu. Tu se te encontrar num espetáculo encantador. Te espero amanhã, chegando lá em seu Salvador. É bela.